está sofrendo tanto. Morro de vontade de chorar. Quero gritar, mas não sei quanto. Se eu começar, não vou parar. Meu coração está sofrendo tanto, tanto. Morro de vontade de chorar. Quero gritar, mas não sei quanto. Se eu começar, não vou parar. Vou aturdir o silêncio. Constranger o balanço. Eu não vou mais guardar tudo isso em mim. Eu preciso gritar. Eu preciso botar pra fora. Eu preciso chorar. Alguém me escute agora. Eu preciso sambar, porque o samba também cura. Eu preciso orar e ouvir a voz de Deus. Eu preciso salvar.